Gustavo, frequência livre, solo ouvinte. Como 807, complete procedimento, chame torre 11895, com pouso. 1895, até já, como 807. Autorizado no 649, chama para o táxi, o altímetro no 013. Está autorizado a chamar para o táxi, o altímetro no 0190. Puxa, 6327, na escuta do solo, para a cópia. Oscar Bravo na escuta. 807, um transponder acionado, um helicóptero que pousou e esqueceu. Gente, com 917. Prossiga. Autorizado para Vera Cruz, 500 pés AGL pela linha do litoral. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o farol de Itapuã. O transponder é o 0165, o controle em 120.8, contexto. Goma 396, desce para 2000, 3ADLF, reporta no localizador. 2000, pés autorizado, 903, chamará localizador 396. Ok, para acionamento, táxi decolagem, a torre novamente 1895, bom voo, até a próxima, altímetro no 013, informação vigente é a Romeu. Oscar Bravo, autorizado a iniciar táxi, reporte alinhado e pronto, 97. Bravo, atenta à esteira do Boeing, autorizado. Prossegui para o Açu, 130 com 15. Bravo. Brazil 65, call receive now 125.1, if enable 133.25. Confirm the frequency for your Brazil 65. Receive now 125.1, if enable 133.25. 251-3325, Azul 4065, Solon. Solon. Oscar Bravo, controle 208. Bravo. Pulo 807, 24, direito 208. 208. 208, 807. Vai, 208. Correção, 12119. 12119, 8207 já. Espera daqui a pouco. horas, 10 minutos de autonomia, alterna Aracaju, com POB de 1-1-0. Livre à direita, no ponto espera a torre 1895, boa tarde. Primeiro direito, ponto espera 1895, no meio ponto mal, obrigado, bom trabalho. Paulo, vou no 807, fica 1. Boa tarde, no 807, taxi na Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette 9, vou no 807. Torre Salvador, muito boa tarde, eu vou no 649, já segui o ponto de espera, tá zero pronto. 649, boa, autorizado, ingresso de decolagem no 0, 120 graus, 12 nós. Gente, está autorizado, alinhado, decolado, gol, no 649. Salvador, Xanero. 6321, com a informação Romeu, na ponte 4360, Brasília. Até aqui o 320, aprovado Brasília. Solicita o 36, confirma. Pode ser 32, tanto faz. Ok, hoje é 6321, então autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela APZULU 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5014, o controle opera em 120.8, cotejo. 320, autorizado, decola 10, curva direita, água de elétrica, filho do Luna 7504, 1208, chame a 321. É 321, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Chama lá. 396, 2.5 do externo. Aguarde pista livre no 396. Entra. Nove pouso autorizado, não no zero, 140 graus, 10 nós. Ele pouso no zero, ou 1390, 1396. No 649, aos 28, controle 208. 208 no 649, boa. Salvador, muito boa tarde, ouro 649, usa 2000 pés para 240, perfil de saída da EL. Ouro 649, boa tarde, contato radar, perfil da EL, nível 240. Da EL, pode voar da EL da presente, gol 649? Valeda. Valeda, ouro 649, obrigado. Comunicador, o trip 5241 para pushback acionamento. Está no pátio 3, posição 3. O trip 5241 autorizado, puxa acionamento no pátio 3, chama para o táxi. O altímetro no 03. Já puxa maior para o táxi 5241. Salvador, acionário 6327. Confirme, 6327. Copia para Ilhéus 1180? Copio, sim, senhor. Poxa, 6327, autorizado para Ilhéus, nível 1180, plano Yankee. É, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El até a posição Leda, com todas as restrições, após voo direto para Ilhéus. O transponder é o 5006, o controle em 120.8, corteja. Sim, autorizado Salvador, no voo 180, decolada 10. Primeira curva é direita, no perfil da Dael Leda. Cumprindo todas as restrições, após voo direto ele é o 5006 no transponder. É, já está pronto na posição, apenas aguardando a retirada do ponte de barco, Xanair 6387. Ok, 6327, estou observando aqui, foi retirado agora, já está pronto para iniciar o push imediato? Aqui, eu estou verificando aqui agora, tem que plugar o nosso trator de pushback, imagina mais uns 3 ou 5 anos aqui. Ok, então aguarde só um instantinho, após o táxi do trip a sua calda, será autorizado seu push, viu? Sim, é o menor problema, estamos aguardando. Só levou no 396, está livre na Cisco. Falou 396, boa tarde, táxi via Alfa e chama antes da Juliette. Livre, táxi via Alfa vai chamar antes da Juliette, 396. Salvador, 35, livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro 10.3, quando pronto para a decolagem, a torre 1895. Tenha uma boa tarde. Obrigado, táxi, Índia e Alfa, chamar no ponto de espera da 1895. Obrigado, boa tarde. Frequência livre. Puxa 6327, coordena então com a equipe de solo. Assim que o ATR da trip tiver liberado a retaguarda, está livre o seu push e chama para o táxi. Gente, será coordenado em equipe de solo após o ATR da trip. Está autorizado a chamar 6327, contato para o táxi. 325, no 649, agora. Ingresso via Juliette para o portão 9. Livre ingresso, Juliette, portão 9, vou na 396. Oi, Salvador, muito boa tarde. 5241, na boa, autorizado. Ingresso, decolagem 10, 130 graus, 129. 1055, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés sem restrições, ajuste na 013. Hotel Papá, boa tarde. É para Charro Vemer, Novembro Uniforme, nível 180, Plano Yankee, é isso? Ok, está autorizado então, Charro Vemer, Novembro Uniforme, o nível inicialmente 120, a rota é Golf 677 até Ilhéus, após direto conforme o plano. Decola da cabeceira 17 com curva à direita, subida Coral. Transponder é o 5001, controle opera em 120.8, protege. O papá, confirme o POB e o patching que se encontra. Voador, o trip 5241, está cruzando agora 2500, vai passar para o controle 12080. Controle 208, bom voo. Obrigado, bom dia. 1013. Trip 5241, boa tarde, contato radar, perfil Arbor, nível 200. Arbor 200, solicita como nível final 1060. Autorizado. 0 autorizado, 5, 2, 4. Autonomia confirmado em Salvador. 65, 3 e 40 em Salvador, tá livre o táxi à direita, não pode esperar a turma 1895, boa tarde. Livre o táxi à direita, não pode esperar 1895, chame a 327, boa tarde. Chame a porta táxi. Pegou Solo Salvador, 3155. 3155, boa tarde, para Guarulhos 340, copia? Ponto Bonf, atende informação Serra, posição 05, 3155. 3155, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a rota conforme o plano, Upper Zulu 44 até a posição Nilza. Após coordene com o centro, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, até a posição Leda, com todas as suas restrições, após voo direto Eudes. O transponder é o 5024, controle em 120.8, corteja. Privado destino da presença, trip 5241. Copiou? Copiou, 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, a rota Capaz Zulu 44, até a posição Nilza 10, a pista da El Leda Hilde 5024, transponder 1208, controle da 3155. Correto, 3155, chega para o acionamento no portão 5. Reportará. Autorizado, chama para o táxi, com o time entrando 0 no 3, ou chama 3-2-1. Luna 055, desce para 2 mil pés, o ajuste permanece, autorizado LS, reporta no localizador. Tá, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6327, decolado na Dael, Leda. Chanel 6327, boa tarde, contato radar, perfil Dael, nível 180 autorizado. Autorizado nível 180, Xanem 327. 2000, autorizado Leda, o Xanem 327. Ok, direto Leda, Xanem 327. Geraninha 321, no táxi 430, Goiânia, 119, PLB. Direita no posto espera a torre 1895, boa tarde. Exato, 6321. Voador 35627, centro da Serra. 35627, boa tarde, copio 190, Aracaju. Bom dia. 35627, autorizado para Aracaju, nível 190, a rota direta. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5026, controle em 120, décima 8, corteja. Autorizado 190, direto. Decola da 10, com curva esquerda, Puca, transição Caju, 5026, controle 1208, trip 5627. Correto, 5627, chama para acionamento. 621, no boa, além mantém. Ligando o segmento CC da Coral, Vitor Acepa Pá. Pá Controle 1208, decolada de Saúl 247. 208, obrigado, bom trabalho. Bom. Controle, muito boa tarde, Papa Tango, Vitor Acepa Pá, decola no CC da Coral. Papa Tango, Vitor Acepa Pá, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída Coral, nível 120, do presente, voo direto Coral. Coral direto, Papá. Ok, para Petrolina, será Momo Transição Flock, ok? Consta aqui para mim um plano para as 18h24. Deve demorar ainda uns 8 a 10 minutos para chegar aqui para mim, ok? Muito obrigado. Ok, o nível será o 340 do repetitivo mesmo, Cofé? Isso, muito obrigado. Ok, assim que chegar aqui eu chamo o senhor para cá. Obrigado. Um 055, chame torre, 11895. 1895, 055. Para, com quem quer chancear? Azul 4118, boa tarde. Está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APR Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EL, até a posição Leda, cumprindo todas as suas restrições. Após voo direto bridge, o transponder é o 5044, controle em 120.8, corteja. Autorizado, 340 para Confins, campo do Lufo 16, decola 10, curva direita, mete o Israel, letra, após bridge, transponder 5044, controle 120.8, 141.8. 4118, correto, cotejamento, chame para o acionamento. No 03. Amaremos. Arrumei o Zulu, Vitor, Juliette, pra cima. Como é o código acionado? Torre, voo 10105, marcador externo, embaixo travada, aeródromo à vista. Destino Aracaju. Pouso autorizado, 10. Zero, pouso, pista 10, voo 10105. É 321 na 50, controle 1208. 1208, boa tarde. Salvador, Xenami 321, Arbor, boa tarde. Xenami 321, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 320. 320, pode voar, Arbor. Mantenha precisa saída, Xenami 321. Vai manter. Tá bom, meus dúvidas de liais, não há tráfego conhecido a reportar, reporte para descida. Sete com 69, 3 horas e 20, alternando São Luís. Livre o táxi via parte 1 no Indy Alpha, até o ponto esperado a 10, quando lá e pronto para a decolagem, chame a torre em 118.95, tenha uma boa tarde. Alfa, ponto de espera da 10, 118.95, boa tarde. É o trip 5627, próximo do ponto de espera da 10, pronto. Fio autorizado, ingresso decolagem da 10, 120 com 12. 120 com 12, autorizando a decolagem, trip 5627. E na Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, 1-1, no voo no 77. Papa Tango Lima, aqui o X-Ray, prossiga. Terra Cruz para Salvador, aqui o Rio de Janeiro, estacionado 0154, governo com possibilidade final de RS, é uma nave circulante homologada. Sente, autorizado, plano modificado 1754, da presente sul para 1700 pés, aporte estabilizado. Botando o Vitor Kilo Delta, informa o tráfego na posição de 12 horas, 1 milha, mantendo 1.500 pés. Pode voar Elefa, chegando a minha 321? Minha 321 não vai Elefa. Elefa. Salvador, é o trip 5241. 5241, Recife, 1288. Não está conseguindo contato, seria uma frequência de cidade? Sim, então tentaremos na 1251, alternando 133-25. Salvador, Papá, papá, Charlie, Sierra, Tango. Senhora, identificação autorizada, chegada a Amã. Charlie, Sierra, Tango, desça e mantenha o 050. Estou confirmando, é 1-2-1-1-3-3-2-5-3-2-4-1. Afirmativo. Drone de Salvador é o Trip 5627, saída PUCA. Trip 5627, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 190. Saída PUCA 190. Tiroque 6 está 3 milhas de duna, estabilizado no localizador. Sim, complete o procedimento, chame torre em 11895. Ah, tá, Salvador, Papatango, Lima, Tiroque 6. Chame Recife, ano 28, decimal 8. 28, boa tarde. Boa. Autorizado para o nosso serviço de autorizado. Controle Salvador, boa tarde, 29, 18, transfere, grupo 220 para o que tiver informação. Sierra. 1-9-1-8, acione a identificação, autorizada a chegada mar e desça para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 0-3. 4 mil pés, filho das restrições, 1-0-1-3, azul, 69-1-8. Reporte com visual com campo, Vitor Kilo Delta. São 3217, boa tarde, autorizado de chegada Bonf, desça e mantenha o 050. 050 Bonf, está 3217. Track Lock 6, vai passar o externo, vem pessoal de pouso na 197, ok? Torre 11895. Lima, aquilo é que você agiliza, então a base para 17, topo do tráfego também na final do ano faz. Tá, isso aí. Tram 3217, reduz a velocidade para 250 nós, desça e mantenha o 060. 060, desça na 060. Salvador, está saindo 2231. Passarido 2231 para a chegada mar e voe na proa de mar e desça e mantenha o 070. Desce para o 070, passarido 2231. 1-8-6-4 horas, galeão. O táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre 1895. Tem uma voa, boa tarde. Dado do táxi, táxi aprovado, pátio 1, Índia, Alfa, torre 1-9-4-5-3-1-5-5. O chame a 314 na escuta do solo para cópia. O chame a 314, autorizado para Petrolina, nível de voo 340 pela Aper Zulu 20. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5053 e o controle opera em 120.8, o cortejo. Autorizado para baixar na 63-14, Petrolina, destino 340, Apajulu 20, Recoba 90, curva esquerda, Mama Flop 5053, controle 120.8, estamos no box 10. Correto, chama para acionamento, hoje é 63-14. Da velocidade então, 69? De velocidade, livre qualquer restrição à frente. Número 1, desça para 3 mil pés, vamos manter o senhor até 3 mil. Até de próximo ao farol da barra, pode aparecer algum tráfego instrumento ali. Gente, então, livre das restrições 3 mil, Guando Duna, o azul 69. Cálice Ratão, controle. 4 mil pés para de Duna, ajuste 1013. Duna, 95, relacionamento, boa tarde, até o regresso. 25, acione a identificação, desça 70, chegada bom. Senhor, Fortax. Senhor, Salvador, 3155.00, pronto. 3155, ingresso de decolagem, 130 com 10. Autorizado, decolagem 10, 3155. Tá ativo seu pouso de feira. Tô em forma de LED controle. Isso, Lô 03, mantenha Quebec, aguarde instruções, táxi. O visual colocou de pouso. Vitor Kilo Delta, tem pouso autorizado na 17, 130 com 10. Paciente, fachado travado, Vitor Kilo Delta. Voo no 075, acione a identificação, desça o 080. 080, vem no Passaredo 2231, desça para o nível de voo 060. S060, Passaredo 2231. 315504, controle 1208. 1208, até 3155. Do 6918, desça para 2013, livre na LSC, reporte estabilizado. 2000, padrão, reporte estabilizado, azul 6918. Charlie Serra, tamo, desça para 3013. 3013, aguarde táxi. Controle Salvador, 3155, dá 1.400. 5-5, contato radar Subalto 340, após 2000, direto Leda, após Leda, eu. 2000, direto Leda, após Leda, eu. 3155. A 3217, desça para 4.013. 4.013, 3217. Postec, momento azul, 4118. Autorizado, chama para táxi, o altímetro no 0 no 3. Autorizado, chama para o táxi, no 143. Autorizado, até o pátio 4, filho, é que sei. Vitor Kilo Delta, considera 062 em frequência livre, boa tarde. Quebec Serra, após o Vitor Kilo Delta, autorizado o táxi, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Oitavo, passageiro 2231. Tarde, Serra Tango Delta para 2013, livre final LSX, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, Serra Tango. Estabilizado com Campo Vista, Azul, 69 à noite. 69 no 8 da Azul, completa final e chama a Torre Salvador, 118.95. 18.95, obrigado. Não nada, bom pouso. Obrigado, obrigado pela agilidade. 32.17, desça para 3.013, livre da restrição em Pelotas. 3.013, livre da restrição, 32.97. Gol no 925, desça para 4.000 pés, ajuste 1.013. Passaredo 2231, reautorizado 050. Reautorizado 050, passaredo 2231. Tá 3217, controle. Prossiga, Sandra. Ações Voa Duna. Afirmativo. Voa Duna da presente, descendo para 2013. Ok, Duna com 1013, tá 3217. Voa no 925, controle. Condições Voa Duna. 925, desça para 3.000 pés pro de Duna, ajuste padrão. Tango estabilizado. Positivo, estabilizado a 1-0, Thiago Serra Tango. Atleta chama a Torre 118.95. 118.95, Torre, obrigado. Livro táxi à direita, no ponto de espera, a Torre 18.95, tá, boa tarde. Obrigado, 075, reautorizado 060. 060, 07. Uma base longa para 17, estou com o tráfego alinhado, que vai decolar após o pouso do Azul, reporte na final. 7, o Thiago Serra Tango. Ajuste é 1013, vento a centena, 10 nós, o plano instrumento cancelado aos 10. Tango. sete, redução 1909. 199, tá 3219. Vitor Juliette, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor, tem frequência livre, um bom pouso. 235627, solicita nível final 150. Primeira nave? PC. 5627. 27, aguarde coordenação com o centro Recife. Submantenha 150, aguardando confirmação. 32-17 para o localizador, curve à esquerda, proa 130, reporte estabilizado. 130, reporte estabilizado, 32-17. Boa tarde, Azul 41, boa noite, pronto. A linha mantém 10-41-18. A linha Arimaceta, Azul 41, boa noite, não, base da 17, baixado travado, Charlie Serra Tango. Aguardando pista livre, Serra Tango. Positivo, Tango. Visual cadastro para completar a aproximação visual? Setor, tá visual com a cabeceira 10? Afirmativo. Se tiver visual com a 10, pode descer com 1700 com referência. Excelente, visual. Cuidado, Charles Serra Tango. 6918, Ozuno 2, direita 219. 219. 1013. 4013, passaredo 223, Zona. Voo no 075, desça ao 50, ajuste padrão. 050-131-075. 3155, chame Recife, era 351, alternando na 3325. 351-325, obrigado, senhor. Bom voo. Controle, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, no meu pé, corredor Axé, reporta, através do farol da barra. Autorizaria o agradabilíssimo 2500 pés na direto morro? 00 é o nível inicialmente, decola da cabeceira 17 com curva à direita para a subida coral até coral, após direto ao destino. O transponder é o 0134, controle em 120.8, cotejo. Correto, uniforme, marca uniforme, qual é o PLB e o pátio onde se encontra? Ok, está autorizado o acionamento e chame a torre 1895 para o táxi. Fita pátio 5, pátio da Aristar, frequência livre estacionar. 1013, passageiro do 223 ou não? Kilo Quebec Serra, autorizado 2500 direto morro. 2500 direto morro, Quebec Serra, obrigado. Olá, boa tarde, Azul 4118, cruzar mil pés para o 340. Azul 4118, muito boa tarde, contato radar na decolagem subal 340, após 2000 pés direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 Leda, depois Bridge, Azul 4118. Passaredo 2231, desça para 2013, redução indicada 1709. Gente, desce para 2170 nós, passaredo. Bono 075, livre de restrição, desça para 3013. Até 3013, Bono 075, tá bom. Na 925, completa final torre 118.95. 118.95, graças. Hotel Papá, confere, o senhor está agora a 56 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chama agora o controle Ilhéus na 120.1, Vitor Hotel Papá. Bom voo. Localizador, passaredo 2231. Passaredo 2231, completa final IRS-XA, informa, vai seguir tráfego da Gol agora marcador externo à sua frente. Chame agora a torre 11895. 1895, uma boa tarde. Boa tarde. Uno 075, desça para 2013, livre sinal LSX e reporte estabilizado. 2013, reportarei estabilizado no 075. Uno 0, no 3. Autorizado, 2013, reporta ataque, para chegar na programa. Vou direto bridge. Restrito 200, direto bridge, azul 4118. Motivo da restrição, tráfego 10 horas, 19 milhas no rumo este, mantendo o nível de voo 220. 7. 2231 na segunda, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 2231. Sina Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette, portão número 4, 432. Alô, Salvador, boa tarde, Bono 055, informação terra, autorização bom. Bono 055, boa tarde, autorizado para Confins, nível 360, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após direto bridge. O transponder é o 5065 e o controle opera em 120.8, corteja. Confins. Nível 360, preso do Golfo 1-6, decolagem da 1-0, curva direita da EL, transição linda, cumprindo as restrições, após direto 5-0-6, transponder a 208, controle de saída, Golfo 0-5. Correto, no 055, chama para operacionamento no portão 11. Câmara, tudo pronto, Golfo 0-5. Bono 755, desça para 4.013. 4.013, Bono 755. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, prossiga para o controle. Confirme o Mike Eco direto rotacionado 2000. Direto Sony 0246 normal. Sony Transponder 0246 modo normal. Siga via corredores no 1500. Ajuste padrão em Salvador. 2 3 ou não?